No início era perfeito, sorrisos e promessas no ar. O amor que parecia eterno, até você se afastar. A traição veio como um vento, levando tudo que sonhei. Mas eu encontrei no fim do tempo a força que eu nunca pensei. Agora sigo minha vida sem olhar pra trás. Você foi uma ferida, mas não me desfaço mais. As lembranças vão ficando, mas o coração cicatriza. Um novo caminho traçando, encontro minha própria brisa. Agora sigo minha vida sem olhar pra trás. Você foi uma ferida, mas não me desfaço mais. As lembranças vão ficando, mas o coração cicatriza. Novo caminho traçando, encontro minha própria brisa. Os sonhos não morrem fácil, e o amor ainda vai chegar. Meu coração já cicatrizou, pronto pra recomeçar.